um beijo nela e chamei pra passear. A gente fomos no shopping, pra moda a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos com um tal de gergelim, até que tava gostoso. Mas eu prefiro aipim. Quanta gente, ei, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Quanta gente, oba, quanta alegria. Das Bahia Bahia. Joinha, joinha, chupetão, vamos lá. Chuchu, chuchu, vamos lá. Onde é que entra, hein? Esse tal Shop Sente é muito legalzinho pra levar as namoradas. Vem cá, vem. E dar uns rolezinhos. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andaimes pra pegar um cinema. Deixo a Cinegger, Tom Ben ou Van Jaime. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia.